Sura do Fumo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Amém. Pelo livro explícito. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin. Por certo, nós o fizemos descer em uma noite bendita. Por certo, somos admoestadores. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nela decide-se toda a sábia ordem. Amran min indina inna kunna mursilin. Como ordem de nossa parte, por certo, somos nós que enviamos a mensagem. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Como misericórdia de teu Senhor, por certo, ele é o onisciente, o onisciente. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. O Senhor dos céus e da terra e do que há entre ambos, se estais convictos disso. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Não existe Deus senão Ele. Ele dá vida e dá morte. Ele é vosso Senhor e o Senhor de vossos pais antepassados. Mas eles, mergulhados em dúvida, se divertem. Então, fica na expectativa de um dia em que o céu chegará com fumo evidente. Quem cobrirá os homens, dirão, este é um doloroso castigo. Senhor nosso, remove de nós o castigo, por certo, somos crentes. Como poderão ter a lembrança disso, enquanto com efeito lhe chegou um evidente mensageiro? Em seguida, voltaram-lhe as costas e disseram, ele está sendo instruído? É um louco? Por certo, removeremos por um pouco o castigo, mas por certo, a descrença voltareis. Um dia desferiremos o maior golpe, por certo, deles nos vingaremos. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. E com efeito, prováramos antes deles o povo de Faraó, e já lhes havia chegado um nobre mensageiro. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Que dissera, entregai-me os servos de Alá, por certo, sou-vos leal mensageiro. E não vos sublimeis em arrogância para com Alá, por certo, eu vos chego com evidente comprovação. E por certo, refugio-me em meu Senhor e vosso Senhor contra o me apedrejardes. E se não credes em mim, apartai-vos de mim. Então ele invocou o seu Senhor. Por certo, estes são um povo criminoso. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Alá disse, então parte com meus servos durante a noite, por certo, sereis perseguidos. E deixe o mar como está, calmo, Por certo, eles serão um exército afogado. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ Que de jardins e fontes deixaram. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ E searas e nobre residência. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ E graça em que estavam ilhares. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ Assim foi. E fizemos herdá-los um outro povo. Então, nem o céu nem a terra choraram por eles, e lhes não foi concedida dilação. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ E com efeito salvamos os filhos de Israel do aviltante castigo de Faraó. Por certo, ele era altivo entre os que se entregavam a excessos. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ E com efeito, escolhemos-los com ciência acima dos mundos. E concedemos-lhes, dentre os sinais, aquilo em que havia evidente prova. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ Por certo, estes dizem, não há senão nossa primeira morte, e não seremos ressuscitados. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Então fazei vir nossos pais, se sois verídicos. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ São eles melhores, ou o povo de Tuba, e os que foram antes deles? Nós os aniquilamos, por certo, eram criminosos. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ E não criamos os céus e a terra e o que há entre ambos por diversão. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Não os criamos a ambos senão com a verdade, mas a maioria deles não sabe. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ Por certo, o dia da decisão será seu tempo marcado de todos. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Um dia em que nenhum aliado de nada valerá a outro aliado e eles não serão socorridos. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم Exceto aquele de quem Alá tiver misericórdia. Por certo, ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم Por certo, a árvore de Zakum será o alimento do pecador. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم Como metal em fusão, ferverá nos ventres, como ferver da água ebuliente. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم Dir-se-á aos anjos, apanhai-o e puxai-o para o meio do inferno. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم Em seguida, entornai sobre sua cabeça algo do castigo da água ebuliente. ذق إنك أنت العزيز الكريم Dir-se-lhe-á, experimentai-o. Por certo, tu te imaginavas o Todo-Poderoso, o Nobre. إن هذا ما كنتم به تمترون Por certo, este é o que contestáveis. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. Por certo, os piedosos estarão em segura morada, entre jardins e fontes. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. Vestir-se-ão de fina seda e de brocado. Eles estarão frente a frente. كذلك وزوجناهم بحور عين. Assim será. E falos-emos se casarem com Uris de belos grandes olhos. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Neles, em segurança, requestarão toda espécie de frutas. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Neles não experimentarão mais a morte, exceto a primeira morte, e ele os guardará do castigo do inferno. Como favor de teu Senhor, esse é o magnífico triunfo. E apenas facilitamo-lo em tua língua para meditarem. Então, expecta, por certo, eles estão expectando.